716. Prossiga na chegada Mare, desça para 3.000 pés, o altímetro 1097. Está presente direto Itapu, está livre. Então, Golf, após o farol da barra, ingresso corredor Bonfim, livre descida para 1.500 pés, o meu tango, o altímetro 1.017. O 1074, chame o centro Recife no 251, alterno 3325. 320 Guarulhos, a decolagem da pista 1-0, Dael Leda, após Leda Bridge. Intercepta esta pelo Zulu 6, 5-4 no 6 transponder, 1-2-0 decimal 8 controle e saída. O total 9908. Positivo, após pelo Zulu 6, Belo Horizonte, depois segue a ordem do plano. Total 9.972, chame o centro Recife, 1251, alterno 3325. Bom voo, um abraço a todos, população Rio. Muito obrigado, 251, 3325, um abraço a todos. Negativo, prossiga direto à rotatória. Romeu, Tango Golf. Mandou a instrução 9908, está falando para o pushback e acionamento. Chamaremos para o táxi, o total 9908. Gente, chame torre 1-8-3-9-5, no meu tango. 7 no meio, pode prosseguir para 2000 pés. Isso, 7 no meio, 2000 pés autorizado, assim como o ILS X-Ray pista no 0, suporte no localizador, o altímetro permanece no 0 no 7. Passageiro 2000 pés, repetará estabilizado, 17. Zerina Force, 2317, good evening, relay contact established over cone position, flight level 080, Proceed heading Salvador VOR. You are on the radar surveillance, report ready for descent. Estação 9908 para o táxi, estamos com 4 horas de autonomia, alternativa Galeão, 3 a bordo. Quatro horas. Positivo, ponto de espera, 18 decimal, 95, torre, total 9908. We're down to 3,000 feet, Brazilian 42317, QNH 1017. Estabilizado, 57 no meia. 7 no meia completo, ele é sexuei chamando torre, 1 no 8, decimal meia. 18 no meia. Corrigindo, 1 no 8, decimal 95, vai de 7 no meia. Salvador, boa noite, Chiné 6224, para autorização Aracaju no 230. Right. Paulo da 10 com curva esquerda na Pucacaju. 5414, transponder no 20 do Espanhol 8 para o controle, da China 6224. Controle Salvador, muito boa noite, total 9908. Total 9908, boa noite, contato radar na decolagem, Tubal 320, saída da EL. Siga a sessão 320 na EL, total. Possibilidade total 9908 para a Daela, então Leda? Prossiga direto Leda, 9908. Ô, capa, muito obrigado. Salvador Web 57 no meia, liberou a tarefa escuta. Alfa Juliette para 10 Web 57 no meia. Solo Latam 305. Por gentileza, nós já entramos em contato com a empresa solicitando um operador de finger no meia dúzia. Também poderia fazer um reforço pra gente, por favor? Obrigado. Você também já pode ingressar pro nozeado? Obrigado. Local 9908, chama agora o centro Recife, 1251, no alterno 1-3-3-2-5. Positivo, 1-2-5-1, 1-3-3-2-5, obrigado. Brasilina 42317, clear down to 2000 feet. 317, descent to 2000 feet, 1017. Solo 3305 da Tano, 06, pushback sonamento. Autorizado, chamada para o táxi, 3305. Force 2317, vectors to intercept the ILS final approach. Turn right, heading 260. Right, heading 260, limited. Signs of communication failure, maintain heading 260 for more 20 miles, then fly direct to Duna and intercept the localizer. Roger that for 2317. 2317, maintain 260 for 20 miles, then intercept Duna and the ILS 210-2317. Siga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro 1017. Desça para 3.000, 1017, 1 na chegada Mari, desça para 3.000.